faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. Olhar fixo da mãe se deparando com o corpo no chão. É o resultado do fracasso de uma busca de ascensão. Nesse instante não tem riqueza, dinheiro supridor, que coloca em extinção a dor de quem te amou. A lágrima do meu povo vitimado, intenso suplício, condenado à dor eterna, ao sofrimento vitalício. Triste destino reservado daquele aquela que vem ao mundo de inocência, demônio nato, futuro recíproco. Prisão perpétua destinada a quem está atrás das grades, atos de perversidade, seguindo de rastro de maldade, sentenciada solidão, convivência consigo mesmo não aguentou. Se enforcou, avisa a família e prepara o enterro. Enquadra um carro forte, não se move, passa os malotes. Armadilha do destino, forte cartada da morte. O sangue jorra em vão, Deus Pai seja conosco. Nossa rotina é a visão da mãe debruçada sobre o corpo. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. Disputa da piqueira, ninguém mece esforços. Os desgraçados em mão, numeração excessiva de óbito. Do que adiantou, se entregou a esse destino. Resultado esperado, aberto homem, copa de tiros. Só vejo dor, não vejo alegria, só lágrima. Senhor, você se trengou, a troco de nada você chorou. Foi torturado, sofreu pra caralho. Mas do que adiantou sua tortura no calvário? 350 por mês, não se vive, sobrevive. Mesmo assim mantém a fé. Exemplo de revide, taxa cobrada considerada mediana. Por que será que o transformado te decapita com a lança? Meu destino eu já tracei, pro sistema eu sou perigo. Meu rap é só doença, detectado tumor maligno. Sua morte é destinada a quem enfrenta o próprio destino. Tirei mais um do cachimbo e meu enterro foi digno. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. Aí doutor, cê tá tremendo, não tô entendendo. Sou só mais um no mundo, fruto do seu governo. Sua promessa era ajudar, melhorar, incentivar. Não cumpriu, teu falha, se prepara pra gritar. Qual que foi, tá assustado, isso é o resultado. Do barraco no mato, do coração da mãe enlutado. Que tem como rotina, sofrimento, agonia. Que sua cria metralhada, mas que bosta de vida. Nessa senzala mudei a história, aqui pobre não sofre. Escravo revoltado, condeno o senhorio à morte. A Glock substitui a chibata tão temida. 100% modificado, tanto faz perder a vida. Chega, já cansei, não quero mais abrir os olhos. Só morte, só desgraça, velório atrás de velório. Deus, se puder me ouvir, atenda meu pedido. Que seja extinta a raça humana, abençoa esse destino. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. Na cor de um filho chora, pum, e a mãe não vê. A guerra traz a guerra, faz a lágrima escorrer. E a sua família precisa de você. Fantasia, realidade, não é comigo, esquece. Paixão de Cristo é fictício perante o meu rap. Eu sei do sofrimento que viveu o ser supremo. Também sei da dor do meu povo que vive ao extremo. O excluído, revoltado, se entregou premeditado. Na fita do blindado, teve o crânio perfurado, engravatado. A vaca rica comemora ambre, champanhe, fodei na cama e tem orgasmo com a lágrima da mãe. Eu sei que é foda olhar a vitrine e só poder sonhar. Então faz a vida, pega a quadrada, a polícia te matar. Ou se forma, pega a caneta rajada infinita de munição. Através da mente articulada foi feita a revolução. Já cansei de ver parceiros escondendo a cara com a camisa na coletiva, sendo motivo de piada da polícia. Ou pior, fruto de lágrima, você é o protagonista. Pro mundo foi estatístico.